paz que eu procuro está em Jesus. A Ele toda honra, Ele é a luz. A paz que eu procuro está em Jesus. A Ele toda honra. Quantas vezes eu estava na escuridão, não tinha ninguém pra estender a mão. Na tristeza chapei o coco várias vezes, alegria só vinha no fim do mês. Algumas pessoas vêm pra tirar a paz, de joelhos no chão. E sai pra lá, rapaz, faça sua oração e pode esperar o meu grande Deus agir e operar. A paz que eu procuro está em Jesus. A Ele toda honra, Ele é a luz. A paz que eu procuro está em Jesus. A Ele toda honra. Vieram pra testar a minha fé, tentaram me derrubar, mas com Deus eu tô de pé. Minha humildade, fé e simplicidade, deixo uma mensagem de paz pra comunidade. Me sentia solitário, por dentro um vazio. Hoje eu vi que Jesus está comigo, tio. Guerras e tristezas, isso eu nunca quis. Hoje eu quero é muita paz e sempre ser feliz. A paz que eu procuro está em Jesus. A Ele toda honra, Ele é a luz. A paz que eu procuro está em Jesus.